O teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Sangue de Jesus.